260. Bono 260, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no meio, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, 16, o ILS é autorizado, Bono no meio, 2 mil pés. O Papa Romeu Lima decolou, está na sua escuta, litoral sul. Papapapá Romeu, papapapá Romeu Lima, informa o destino. Sobrevoo em Boa de São Paulo e pouso no bairro de Armação, aqui em Salvador. Como você vai sobrevoar Morro primeiro ou vai pousar em Armação? Primeiro Morro, senhora. Sim, se mantém em condições mais quentes, você pega depois fora do bar. Vai reportar o papá Romeu Lima. Três milhas, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, livre pouso no 7, vento 090 graus, 129. Jolie. 45728, bom dia, senhora identificação, chega na Mari, desce e mantenha nível 050. Mari 050, F7. Oxanai 6250, reautorizado, desça para 3 mil pés, ajuste 10 no meio. 0 no meio, autorizado descida até 3 mil pés, o Xené 6250. Controle Salvador, bom dia, Xené 6200, cruzou 80 para 170 com a Maica. Xené 6200, bom dia, cena de indicação, chega da Mari, desse mantém a nível 060. 060, Xené 6200. Paulo, bom dia, tá 3896. Paulo, Salvador, tá 3896. Tá 3896, voltando, negativo, contato 219. 101-219-3896. 219. Aqui é com Juliette, solo ao 07, confirmando intenções. Back drag autorizado, livre na papal, estacionar frequência livre. Papá Romeu Lima, prossiga. Autoriza 360 pela direita para sobrevoo da região. Sente autorizado, mantenha 500 pés. Mantenha 500 pés, Papá Romeu Lima. Uma 397, Recife, no 251, no secundário, no 3325. 351, 3325, voo no 397. Condor 05, Recife, no 2085, secundária 12545. 2585, 45. Pisado, gol no 260. Gol no 260, complete final, chame torre 118.6. 18.6. Xenair 6250, desce para 2 mil pés, ajuste 10 no meio, livre LS, reposta estabilizada. Desce para 2 mil, livre LS, pista 10, Oceanair 6250, reportada estabilizado. Webjet 5728, reautorizado, 3 mil pés, ajuste 10 no meio. 3 mil, Web 5728. 260, avistado, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 139. Livre pouso, pista 10, gol 1260. Xanar 6200, reautorizado, desça para nível 050. Xanar 200, copiou? Sim, ativo. Arife, junta mais Quebec. Sim, reporte o rotatório visual com campo. Junta mais Quebec, já tá visual com campo, cara. Ok, para ingresso no circuito, chame torre 186, Papatango, Vitor, Mike Quebec. Meia Quebec. Papatango, Vitor, Mike Quebec, prossegue para o da rotatória, onde intercepta a final da 107, reporte 3 milhas fora. Pro da rotatória, intercepta a final da 107, reporta 3 milhas fora, Vitor, Mike Quebec. Localizadora, Xanar 6250. Gol no 738, bom dia, sendo identificação, chegada a MAN, desça para nível 070. Autorizado da presente, toque. 70 na MAN, autorizado toque, gol no 738. Localizador, 6250. 6250, complete final, chame torre 1186. 1186, boa. 219, consola, 1267. Salvador, bom dia, Xanar 6250. O Xanar 6250 prossegue na final da 1-0, reporte, confirmando, já passando externo? Passando externo, presente, o 6250. 6250, o vento 1110 graus, 11 nós, livre pouso, pista 10, confirmando apenas o trem. Ok, ainda aguardando para o trem, livre pouso, pista 10, 6250. Veja, ponte através de Paris. Mantenha no 1500 pés, aposto através de Paris. Pequeno desvio à esquerda para evitar a formação, já retorna para o eixo F-72. Calima, hotel, está autorizado o táxi até o ponto espera, aguarda para ingresso. Dois, confirma a técnica, no gol no 260. 1211, gol no 260. 211, gol no 260. Oscar Lima Hotel, mantenha o ponto, espere e aguarde. Deixa eu voo 6250. Copiado, Oceaner 6250, conforme livre pouso. Livre pouso no 06250. Vitor Mike Quebec, Vitor Mike Quebec, temos uma avianca próximo já da cabeceira 10. Então façam 360 curto e reporte interceptando a final da 107. Tem condição de manter, aguardar a passagem do avião e prosseguir para pouso, senhora, o Vitor Mike Quebec. Copiado, então, como número 2, o Vitor Mike Quebec aguarde o livre pouso. Sim, Quebec guardando como número 2. Xanar 6200, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meio. 3 mil, como 0 no meio, Xanar 0, 6200. Estabilizando, F5728. Sente complexo final, chame torre 1186, web 5728. Obrigado, até já. Controle, Salvador, chame a 2-0-0. Prossiga. Controle, 2-0-0, autorizado para 3 mil, confirme. Afirmativo, autorizado a descida para 3.000 pés, ajuste no 0 no meio. 0 no meio. Papá, papá, Romeu Lima, frequência livre para coordenação, não atrasa, frequência de reportar. Ei. Salvador, boa, bom dia, ou bom, 93, ponto de espera pronto. 983, bom dia, mantém um ponto de espera. Tá bem, ponto de espera, 983. Oi, bom dia, Web 5718, externo, baixado, travado. Objeto 5728, mantém aproximação, guarde pista livre. 728. Estacionário 6250, solo 115, solo 121, decimal 1. Solo 21, 1, 6250. Alva. 6250. Ainda tá na frequência da torre. Desculpa. Vitor Mike Quebec, afirmativo, solo 115, reporte pista livre. Papatango Oscar Lima Hotel, autorizado ingresso, prosseguindo até a Bata, reporte pista livre. Vendo lá, está ingresso no circuito, chame torre 1186. 18-6. Papa Romeu Delta, Serra Alfa, confirme para modificação das regras? Seria manter a mesma regra, Serra, só que possível, direto para um zero. Passará 3 milhas na final da 97, o Índia 9M Mike. Boa, do aeródromo de Salvador, e ingresso no circuito de tráfego. Copiado, Vitor Mike, Quebec, ao estacionar frequência livre. Oscar Lima Hotel. Terminal 200, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, reporte Bono 738, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio. Para 2.000 pés, bono 0 no meio, 738. Através de Paris, Lima, Globo. Sim, na proda rotatória, reposte na mesma, visual algum cão. Proda rotatória, reportará visual algum campo, Lima, Globo. Web, livrou. Web 767, confirmando, 5728, livrou, somos solo 1211. 211, obrigado. Gol 1983, vento 100 graus, 12, nós, livre, decolagem 10. Livre, decolagem 10. 1983. 6200, Gente, complexo final, chame torre 118.000, chame 6200. 118.000, chame 6200. 1738, 7 de direita, 095, 5 milhas. Gente. Final de 3 milhas, 1 7, reporta grande concentração de pássaros. na final da 97, o Índia November Mike. Copiado, Índia November Mike, copiado. Faça 360, 360 pela sua esquerda, ok? Temos um Airbus da Avianca que já passou o externo, prosseguindo para pouso. Positivo, tá visual com tráfego, vai efetuar o 360 pela esquerda, mais meia milha aqui para frente, que está para levar os pássaros. Torre de Salvador, bom dia, o 360. Torre, 18,5 graus. 00. Oceanair 6200, avistado, livre pouso, pista 10, vento 1,00 graus, 1,2 nós. Pouso, Oceanair 200, confirma o vento. 1,00 graus, 1,2 nós. Tem com 12, Torre, o Lima Zulu Golf, passa na rotatória, já visual com aeródromo. Lima Zulu Golf, Golf, faça a espera visual sobre a rotatória. Nós temos outra aeronave na final também realizando espera visual. A curta final de 3 milhas da 17. É o número 2 para aproximar na final da 17, Lima Zulu Golf. Tem atingido a 360 pela esquerda, Lima Zulu Golf. Controle Salvador, bom dia, Gol 9983, decolado na sua escuta. Gol 9983, bom dia, contatada a saída da El, se mantém a 360. Tá, mantém 360, perfil da El, Gol 9983. Gol 9738, livre LS, em aposta estabilizada. Livre LS, Gol 9738. Notícia 120, decimal 8. Papa Romeo Delta, Romeo Yankee, prossiga. Essa pessoa tem condições de como pousar número 2 no aeroporto, número 1 no 17, sem interferir com o tráfego na final da 10, Índia November Mike. Copiado, Índia November Mike, então prossegue sem interferir na Avianca e aguarda apenas a autorização de pouso. Positivo. Código 5452. Lima Zulu Golf, pode prosseguir para a final da 17? Chino. Ainda reporte 3 milhas fora. Reportará 3 milhas fora, o Lima Zulu Golf. Índia November Mike, livre pouso no 7, vento 1,00 graus, 1,32. Tem livre pouso no 7, vai prosseguir para o HDR estar após o pouso. Caso te ajude, a gente pode abrir um pouquinho para dentro do mar para ficar 15 milhas fora do aeródromo. A linha E manter 1,0. Autorizado extensão para nível 260. 260, tem alguma instrução? Pode bater para o lixeiro. Você pode abrir os 15 graus, como você falou. Também 15 graus à esquerda para livrar o circuito. Sim, grato. Viva direito, a livrar um 211. 211, confirma? Confirmo, 1211. 211. Índia November Mike, solo os 23, agiliza, livra na papal, estacionar frequência livre. Já está nublado. A 3 milhas da 197, o Lima Zulu. Rua 280. Ok, senhor. Agora nova instrução, direita 280, Delta Rodoiense. Passando agora 2.500 pés. Sim, Matil. Prossiga a ascensão, mantenha essa proa devido ao tráfego para decolar da pista 10. E o senhor vai cruzar, mantendo a proa que o senhor estava mantendo, iria cruzar a reta de decolagem. Não, sem problema. Só estava tentando ajudar ele, mas está mantendo agora 280, já passando 3 mil pés. Estabilizado, Gol 9738. Gol 9738, estabilizado. Torre 118, decimal 612, voo no 738. 18-6. Controle Salvador, é o trip 5220. Trip 5220, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desce e mantenha 070. Chegada Mari, vai descer para o 070 no ideal. 5220, em mais um minuto vai iniciar a descida. Entendi. 38, continue a aproximação, livre pouso 10, vento no 00 graus e no 3 nós, confirme o trem. Livre pouso na pista 10, trem baixado e travado, gol no 738. Copiado. Lima Zulu Golf, solo aos 25, já segue livrando a pista na Papal e estaciona a frequência livre. Bateu. Gente, então dá presente, subindo ao nível 260, está autorizado voar na proa de Arbor. 260, Arbor, Delta Romeo Yankee. Afirmativo, vai manter até, essa, até a posição Arbor e após direto destino. Controle, muito bom dia, o papapá, Tango Tango, decola 10 na Arbor. Papapá, Alfa, Tango Tango, bom dia, contato radar, saída Arbor, sub e mantenha 100. Vai sentendo na Arbor, grata, Alfa, Tango Tango. Confirme se está livre da restrição, da Arbor. Confirme para o papapá, Alfa, Tango Tango, está livre da restrição de 4 mil pés da Arbor. Mantenha as instruções da carta, Alfa Tango Tango. Ok, vai cumprir, grato. Romeu Delta, Romeu Yankee, autorizado da presente, Lielso. Lielso, triplo Papá Romeu Charlie autorizado a linha e manter, pista 1 no 0. A linha e manter 1 no 0. Bono 738, solo 28, livre à direita, chamo solo 121, decimal 1. Confirma a frequência? 207, ponto espera pronto. Bono 738, copiou a frequência do solo 121, 1. 211, muito obrigado. Azul 4207, bom dia, mantém um ponto espera. Mantém. O Papa Triplo Romeo Charlie autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, 13 nós. Área 13325. 1251, 13325, gol 1983. Azul 4207, alinha e mantém, pista 10. Alinha. Me mantém, 4207. Confirmar o número de pouso para o TRIP 5220. TRIP 5220, número 1 na aproximação para a pista 10. Possibilidade de voarmos direto do Duna, TRIP 5220. TRIP 5220, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, mantenha o perfil da chegada. 1.000 pés, mantendo o perfil, TRIP 5220. Triplo Romeo Charlie decolou 130, curva à direita, prossegue no litoral, reporta para o cruzamento da final da 35. Curva na direita, reportará no cruzamento da 35, Romeo Charlie. Papa Romeo Delta, Romeo Yankee, Recife, 1251, secundária, 13325. 1251-3325. Papa Romeo Delta, Romeo Yankee. Obrigado pela ajuda aí, senhor. Um excelente dia a todos. A triplo Romeo Charlie, autorizado o cruzamento da final 35, ainda restrito 1.000 pés. Chame o controle na frequência 119.35. Mantendo 1.000 pés, controle 1935, Romeo Charlie. Azul 4207, vento 100 graus, 13 nós, livre decolagem 10. Livre decolagem 4207. TRIP 5220, reduz a velocidade para 200 nós. Reduzindo para 2209, TRIP 5220. A 1.000 pés, reporte para Aldabar. Mantendo 1.000 pés, Aldabar reportará, Romeo Charlie. Reduzindo para 200, TRIP 5220. Do Axé, reportará no farol da barra. Ciente, papá Romeo Charlie. TRIP 5220, desça restrito para nível 050. Restrito ao 050, TRIP 5220. Azul 4207, decolou os 32, chama o controle em frequência 1208. 208, até mais, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4207. Azul 4207, boa tarde, contato radar, saída da EL, sub, mantenha 360. Da EL 360, 4207. Vitória da Conquista. Controle? Já fiz a senhora. Desça para 1.500 pés, Delta Serra Alfa. Descendo para 1.500 pés, Delta Serra Alfa. Romeo Charlie, confirma o estimado pouso. Estima pouso 1.600. Graças. Papapá Alfa, Tango Tango, suba para 4.000 pés e justo no 0 no meio. Liberando 3.000 para 4.000 no 0 no meio, Alfa Tango Tango.